nos dissemos que o começo é sempre, sempre inesquecível. E no entanto, meu amor, que coisa incrível, esqueci nosso começo inesquecível. Mas me lembro de uma noite sua mãe tinha saído. Me falaste de um sinal adquirido numa queda de patins em Paquetá. Mostra, doeu, ainda dói? A voz mais rouca e os beijos cometas percorrendo o céu da boca. As lembranças acompanham até o fim, um Latin lover que hoje morre sem revólver, sem ciúmes, sem remédio. De tédio.